Pai, chegou a hora, glorifica o Filho, para que eu glorifique a Ti. Tua obra em mim já foi consumada, e a vida eterna é Te conhecer. Só Tu és o Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo eu posso viver. Glorificado és o meu Senhor, em Ti eu encontro a minha paz. Teu nome eu manifesto com amor, em unidade juntos vamos além. Guarda, Senhor, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. No mundo eu não peço que os tires, mas que os livres do mal em Teu amor. Santifica-os na verdade, Tua palavra é vida e luz. A salvação. Glorificado és o meu Senhor, em Ti eu encontro a minha paz. E worship. Nunca sei editar piano. 72 BPM.